Dois Salvador, aqui é Papa Demolim. Prossiga. Só informando que já terminamos o giro aqui de motor. Gente, bom dia. Bom dia. Para posição de estacionamento Gol 1173. Gol 1173 está autorizado no 04, chama táxi. Chama táxi. Alô, 1173? Prossiga. Tem como coordenar o pessoal da Infraero aqui para liberar o pessoal do Salvador de Alphabet? Confirmo. Obrigado. no 73, direita ainda, até o ponto para dona 0, no ponto para a torre, no 895, ajuste 1 na 0 no 2. R12, 1895, ponto espera, gol, 1173, bom dia, obrigado. No 73 autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1 no 00 graus 29. Livre alinhamento decolar, da 1 no 0, gol 1 no 73. O 973 decolado 31 no controle 120 decimal 8. 208, mas já. abençoe, muito boa noite, está 38 no meio, a 2 milhas do Indiacento. Então 38 no meio, ajuste no 0 no 2, reporta bastante travado. Vai passar. Travou 38 no meio. Então 38 no meio, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 2 né? Livre na 10, tá 38 no Tá 38 no meio, solo 38, direita, solo 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, tá 38 no meio. Solo, boa noite, está 38 no meia, Alfa. Está 38 no meia, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. Bravo Echo 1161, escuta. Bravo Echo Antigo 1161, informação Echo, posição 10, autorização Guarulhos. Gol 1161, Salão 1, 1. 1161, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upsilon 10 até Taubaté. Decola da pista 10, faz a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5001 no controle 120.8. Com 1961 no cotejamento correto, uma conta pronta. Está autorizado a chamar táxi. Salvador, bom dia. Tá, 3601, informação, é com autorização, São Paulo. Tá, 3601, solo 1, 211. 211, obrigado. Salvador, bom dia, 3601, informação é com autorização São Paulo. Tá, 3601, autorização São Paulo, nível 360, via Upzulu 1-0 por base, pode ser conformado do plano. Decola da pista 1-0, após decolagem curva direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5002, controle 120.8. 3-0, São Paulo, Congonhas, nível 360, via Upzulu 1-0, até por base, após chegar na rota do plano. Decola da 10, curva direita da Euleira Mótica, 5002 ao transponder e controle 1208.